Essa história é baseada em fatos reais, infelizmente. Silêncio. Ordem no tribunal. Jordano, você foi acusado de ter dormido em mais de um cast. O réu tem algo a dizer sobre isso? Líder, esse conselho está te difamando. Devo juntar a todos? Não, Vini, não é preciso. Se todos querem que eu fale, eu vou falar. Tudo não passava de um mal-entendido. Estávamos reunidos desde as 9 da noite, mas eles não quiseram fazer nada. Ficamos até tarde esperando e eu acabei por adormecer. Protesto, meritíssimo. O caso aqui é muito mais grave. Prossiga, Daniel. É verdade que o líder dormiu pela segunda vez num cache, e isso não é crime. O problema foi que ele saiu por conta de um telefonema. Meritíssimo, eu vou divulgar aqui pra todo mundo. Nosso líder está apaixonado. Estou sim, e daí? Chega disso. Hunter, faça seu trabalho. Hunter, vamos, acabe com ele. Hunter só serve aos líderes, Jordano. Você perdeu sua liderança quando proferiu aquelas palavras. Declaro então o réu culpado. Sua sentença será ficar trancado assistindo todos os filmes da Xuxa feitos até hoje. Menos pornô, é claro. Vocês vão me pagar por isso? Veremos. Hunter, leve esse falso líder daqui. Sim, Master Hell. Você vai se arrepender por isso, Danny Hell. Um dia você vai se apaixonar também e passará pelo mesmo problema que eu. Não! Ufa, que sonho surreal. Bem-vindos, galerinha, a mais um Não Podcast. É, e vocês estão vendo que quem está abrindo isso aqui sou eu, cara, pela primeira vez. Uhul! Isso aí, galerinha, sou eu, zoei, abrindo isso aqui de uma forma bem agitada, né? Tentando agitar, porque se fosse deixar pro réu fazer isso, seria algo como um comentarista de futebol, cara. Não é não, réu? Exatamente, acho que o pessoal tá cansado dos das minhas galvão pregos isso. Bem-vindos, galerinha, a mais um Não Podcast! Não rola, entendeu? Então a gente quis mudar um pouquinho e está o nosso Wander aqui. Bravo. E brá, brá, brá. Vamos lá, Jordano. Se apresenta, jovem. Oi? Se apresenta. Cara, a gente já fez 8 casts, cara. Eu sou o Zoe Vini e eu não tenho coração. Tan, tan, tan, tan. E eu sou o Jordano e esse cast vai dar merda, cara. Ai, ai, então, eu sou o Dani Hell e tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, menos o amor. E hoje nós temos aqui, não podemos deixar de apresentar, a nossa convidada especial, né? A nossa terceira jovem a participar aqui com a gente no nosso cast, nossa querida amiga Preta. Isso aí, gente. Eu sou a Preta e meu namorado é bem dotado. Eita, que é isso, rapaz? Ô, louco, meu irmão. Que é isso? Não, eu não vou falar que é mentira porque eu não sei se é mentira, mas... Não, a menina não fala mais nada sobre isso. Então, galerinha, como vocês perceberam, nós temos essa nossa convidada, a nossa segunda ou terceira convidada. Me corrija se estiver errado, Hel. Terceira? Terceira. É. Beleza, a nossa terceira convidada, tá aí a nossa Preta. É gente boa, já chegou chegando, tá ótimo, tá certo. Pois é, então, pois é. Então, Vamos, já que eu tô de líder, cara. Peraí, já que você falou disso. Ai, meu Deus. A gente tem que falar, né? Ela já chegou chegando e você poderá conferir isso. A gente não sabe quando, mas provavelmente você poderá. Né? Verdade. É verdade. Sim. Eu tinha me esquecido disso, cara. Exatamente, cara. Tem que lembrar. Eu tô muito esquecido hoje, cara. Você me botou como líder, cara. Eu tô com medo aqui. Eu tô esquecendo de tudo, cara. Até do óbvio. Eu acho que a gente vai ter que assumir a liderança aqui de novo, cara. É, cara, eu vou ter que rebaixar esse Hunter hoje, cara. Bravo, né? Acho que não. Ei, vamos lá. Rapidinho. Deixa eu continuar. Então vai. Eu quero fazer essa parte aqui. Agora vamos pra pergunta óbvia. Pois é, galerinha, a gente teve um pequeno problema técnico. Agora tivemos que demitir o nosso Hunter e rebaixar ele do cargo de líder de hoje, porque ele é muito ruim. Esse negócio aqui, cara. Ele tá nervoso, não aguentou a pressão de estar aqui na liderança. Exatamente. Então, vamos dar continuidade a isso, né? Ah, então, exatamente, líder. Tipo, o nosso Hunter, como líder, é um grande carrasco. É um grande carrasco, perfeitamente. Rapaz, eu tenho que me defender. Eu estava fazendo meu trabalho direitinho, certinho, na linha, e vem o réu me falar que eu estou fazendo tudo errado, que eu esqueci disso, que eu esqueci daquilo. Mas, cara, perfeitamente. Eu tenho convidado de testemunha, não é convidada? Você não concorda comigo, convidada? Não, porque assim, esqueceu o principal, cara, que é o tema, entendeu? Não dá pra esquecer do tema. Ah, tem a dó. Nem a convidada, cara. Mas enfim, tá bom. A gente tá enrolando muito. Eu vou embora depois dessa. Tchau. Fica aí, Hunter. Senta. Ai, ai. Então, galera, vamos o ali. Tema de hoje é... Vocês vão estar acompanhando esse cast, dependendo da data do Dia dos Namorados. Então, nosso tema vai tratar exatamente disso, cara. Namorados. É, quando a gente fala namorados, a gente usa o plural e o plural é masculino, né? Porque, assim, tem três homens gravando esse cast, a gente não vai falar de namorados, né? A gente vai falar de namorados e namoradas e tudo englobado no Dia dos Namorados. E amor, que é uma dor, e blá, blá, blá. Exatamente, até porque pode ter... Meninos que têm namorados escutando. Ou meninos que têm namorados escutando, entendeu? Sem preconceito. Quê? Tem meninos com namorados e meninas com namoradas escutando? Hein? Hunter, sem preconceito. É sem, não é com. Preconceituoso. Eu só queria ter certeza. Daniel, pergunta óbvia, rápido. Bom, pergunta óbvia. É aquela pergunta assim bonita, gostosa, entendeu? Tipo, como está seu coração? Bem, meu coração tá ocupado, preenchido. Bem, só que ela vai ganhar presente, hein? É, exatamente. Ela é a única aqui que vai ganhar presente. Pois é. Então, galerinha, como vocês estão vendo, essa pergunta não tem muito sentido pra mim, não é? Porque, como eu disse no início do quest... Eu não tenho coração. Então, obrigado. Desculpa, então. E você, meu caro líder? Bom, eu vou confessar aqui que eu tô com muito medo desse cast, cara, porque eu não tô saindo, não tô respondendo por mim nesses últimos dias, cara. Eu tô... Vocês aí que são meus amigos pessoais sabem da minha situação, cara. Então, assim, eu tô realmente fora de mim, digamos assim. Oh, que fofo. Enfim, já que a gente falou então da pergunta do cast inicial, né? Vamos para as perguntas importantes, né? Peraí, não pula não, Hel. Você não falou você. Não, o quê? Eu não, o quê? Claro. Você não falou sobre o estado do seu coração, meu filho. Explique-se. Se tu não falar, então, chapa, eu vou te entregar, cara. Então, olha só, meu coração está aqui, tranquilo, entendeu? Ele não tá com problema nenhum cardíaco, graças a Deus. Ele tá com problemas, vamos dizer assim, mais emocionais. E não sei, de vez em quando ele dá uma viajada, mas ele volta. É uma parada meio estranha, assim, enfim, é isso. Ou seja, enquanto o meu tá no nível 3, o dele tá no 2,5. Não, peraí. Tá no 1,5, filho. Calma aí. Tá escondendo o jogo aí, hein? Ah, quieta, peraí. Vamos então prosseguir pro cast, eu não quero falar do meu coração. Por que será? Então, já que nós estamos aqui com 70% dos integrantes do cast enrolados, digamos assim, cara, eu tenho uma pergunta aqui bem curiosa pra fazer, cara. Tempo! Quais são as melhores técnicas que vocês têm para não ficar sem dinheiro no Dia dos Namorados, cara? Juntar dinheiro antes, né? Eu acho que é mais simples é não namorar, cara, que é o meu caso agora. Eu acho que é mais simples, cara, é não dar presente pra ninguém. Que isso, cara? Que isso? Que mal? Que sua namorada vai pensar disso? Pá. Sabe o que eu tava pensando aqui, vai cara? Dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Sabe o que eu tava pensando aqui? O quê? Eu não acredito que eu vou fazer isso nesse cast, mas beleza. Tipo, eu imaginei aquela música do Homem Macaco. Só que com o Vini. Imagina, tipo, lá vem um tesoureiro sem alma nem coração. LOL. Que coisa, Hel. Sem namorada, sem presentear. Se esse cara, não sei, não vou improvisar. É, depois a gente resolve isso. É, pois é. Mas, enfim. E você, Jordan, já que você falou aí, o que você faz? Ah, cara, não é o que eu faço, cara, mas o que me sugerem muito a fazer seria o quê? Dar aquela terminada básica, entendeu, cara? Porque aí, depois do Dia dos Namorados, você volta, você só gastaria o do presente, no caso, que seria a reconciliação, entendeu? Você economizaria o do jantar, da gasolina e por aí vai. Você tá falando do famoso precisamos dar um tempo? Aham. Engraçado. Tô péssimo. Porque tô muito mal. Tô muito não, feio, cara, gente. É muito feio isso. Agora sim que você já tá encalhado pra sempre. Caralho. Epa! Não, eu não tô encalhado, cara. Cara, a nossa preta tá fazendo macumba aqui, cara. Olha que tenso. Mas não tá mais falando isso, vai ficar. Não, a gente não chama o baiano pra ele não fazer macumba. Mas vem a preta e faz, né, cara? Aí pronto, fica complicado. Fica complicado, velho. Mas, cara, tipo, você me lembrou de um negócio. Eu encontrei com uma amiga minha no ônibus e ela tava com um coração, uma caixa em formato de coração. Enorme. Uhum. Aí eu virei pra ela e perguntei, pô, por que você tá com isso, cara? E ela falou, porque, tipo, meu namorado faz aniversário agora. Eu, pô, legal e tal. E além disso, a gente vai fazer, acho que de quinta-feira que vem, 5 meses, não, como é que é? 1 ano de namoro. Eu, pô, maneiro também. E além disso, tem o dia dos namorados, né? Eu, porra, maneiro. E aí, você vai dar um só presente, né? Não, de jeito nenhum, vou dar 3. E, tipo, essa caixinha aqui é pra escrever pra ele, tipo, os 365 motivos para eu estar com ele. Essa é a pressão, chapa. Exatamente. É por culpa de pessoas como ela, entendeu? Que pessoas como nós, meu caro líder. Acabamos na merda. Exatamente, tá vendo? Justamente. Ah, cara. Gente... Vocês têm que aprender a ser mal como eu. Não, eu acho que tudo tem que ter um meio termo. Tu não precisa... Tipo, nesse caso, não é necessário dar 3 presentes, entendeu? Mas... Dá-se um que tivesse um grande valor. Não um valor econômico, não assim, um presente caro. Nossa, fiquei pobre depois de comprar esse presente. Mas alguma coisa que seja realmente significativa. Já vai ser melhor do que não dar nada. E talvez melhor do que dar até 3 presentes que não signifiquem nada. Ou que sejam ruins. Ah, dar presente nada, minha filha. Tem que chegar e mandar ele limpar um chão mesmo. Que ideia é essa? Lavar roupa. Peraí. Você falou ele? Ela. Eita, rapá. Ele está tentando alterar o que eu falei. Olha só. Não sei. A gravação vai dizer isso. Então, já que a única pessoa que tem namorado aqui é a nossa cara preta, né? Isso, sobrou pra mim. Exatamente. Ela pode nos dizer... Ela pode nos dizer, do ponto de vista feminino, né, o que seria, assim, um presente ideal, cara. Isso! Bem, assim, um presente ideal seria aquele presente que, cara, que é agradável. É muito difícil falar um presente ideal. Cada menina gosta de negócio, entendeu? Procura dar aquilo que mais se parece com o jeito da sua mulher. É mais fácil seguir esse caminho, entendeu? Ver a coisa que ela mais gosta de ganhar, a coisa que ela mais usa, essas coisas assim. Acho que isso não ficou muito claro pra vocês, né? Esse silêncio me deixou meio receosa. Cara, é porque, olha só, entendeu? Tipo, uma coisa que ela mais usa, eu já comecei a pensar em besteira, comecei a ser machista. Você acaba dando um presente pra você mesmo, né, cara? Exatamente. Exatamente. Ué, não deixa de ser. Pode ser também. E vice-versa. Aliás, mãe, se você tá escutando isso aqui, eu não faço isso não, tá? Mentira que ele faz sim. Faz não. Como que tu sabe, Vini? Não sei não. Rapaz, que isso? Esse é o problema, cara. Não existe presente perfeito, não existe tabela padrão, sabe? Isso é muito complicado. Assim, agradar vocês é muito complicado, né, cara? Não, o pior, cara, não é nem agradar. É porque é aquele negócio. Se tu consegue agradar nesse ano, cara... No próximo, tu tem que se superar, velho. Exatamente. E assim sucessivamente, cara. Então, assim, é um loop infinito, cara. É um loop infinito. Não é uma data que me agrada. É, eu tive péssimas experiências com o Dia dos Namorados, entendeu, velho? Então, assim, é complicado, cara. É complicado, por mais que, é um presente que agrade, mas nunca é, cara. Nunca pode ser só o agrado. Sempre que tem uma coisa a mais. Materialismo, sei lá. Seja sentimentalismo, materialismo, qualquer outra coisa. Mas sempre tem que ter alguma coisa a mais além do presente, cara. É exatamente. Complicado. Porque, tem sempre assim, que ter um ritual. Mulher, é um ritual a mais, cara. É um ritual. Exatamente, tem que ter todo o ritual. Porque mulher, cara, na época dos namorados, parece que elas injetam açúcar puro na veia, cara. Elas ficam, assim, tipo, super elétricas, cara. Então, assim, elas querem que o namorado delas faça aquela parada muito foda que é pra enxergar na cara da melhor amiga. Olha aí o que foi que ele fez. Tome. Mulher é um bicho competitivo mesmo. Isso não, é, mas isso aí depende da idade da mulher. Isso é muito influenciado. Isso, tipo, é um fator de influência. Ah, não vai me falar, não, que se... Na hora de chegar, fizer uma coisa extraordinária, muito foda, botar os holofotes lá, não sei o que, uma homenagem num palco, num show, coisa mega foda pra tu não vai chegar lá e falar pra sua melhor amiga lá, a melhor amiga lá, falar, aqui que meu namorado fez pra mim, cara, ele é muito bom, muito foda, sei o que. Vai falar que não. Eu ia morrer de vergonha. Espero que você não fale que nem um indiano, entendeu? Que nem o Vini falou agora, mas eu ia morrer de vergonha, sem sacanagem. Mas eu achei bonito. Uhum. Sim. Então, cara, mas é basicamente isso, cara. Preta, é basicamente isso. Porque se você pensar, a mulher é um bicho tão indeciso, mas tão indeciso, que tipo, cada uma é uma coisa só. Entendeu? E o pior é que essa coisa, ela pode mudar. Uhum. Pode mudar a cada segundo. Exato, é muito complicado, entendeu? Tipo, mas não sei. Líder. Pois é, velho. E isso é o complicado das mulheres, né, cara? Essa instabilidade que elas têm, cara. É a mesma coisa que você tá mexendo com um reator nuclear, cara. Você nunca sabe o que é que pode sair dali. Então, assim, Dia dos Namorados é uma data perigosa, cara. Perigoso, exatamente. Porque urânio e açúcar não se misturam, cara. Cara, exatamente. E assim, eu vou ensinar uma técnica para as pessoas que estão escutando, entendeu? Não é só para o dia do namorado, não é só para a namorada, não é nada demais. Mas assim, você escuta muito que assim, a primeira impressão, ela conta muito. Beleza. Se você pensar, ela não pode ser nem muito baixa, nem muito alta, certo? Uhum. Exatamente. Por quê? Se ela for muito baixa, as pessoas vão esperar que você seja ao menos a média do que as pessoas são. Exatamente por aquilo que a gente falou. A mulher conversa com outra mulher, a mulher compara com a outra mulher. Ela não pode ser muito alta também, porque senão a mulher vai esperar que você esteja naquele nível sempre. Uhum. Ou pior, mais que isso. Então... Você tem que estar sempre na média, porque se você descer um pouquinho, a pessoa não vai esperar muito de você. Se você subir um pouco, isso é lucro para você, meu caro. Ah, cara, eu acho que assim. E essa também... é a estratégia perfeita, viu, cara? Exatamente. Mas acho que a palavra de vale Dani Hell. Tanto pra homem quanto pra mulher. Vale pros dois. Cara, eu te garanto que homem não compara a namorada com outro. Ah, compara. Eu já vi. Compara. De uma forma diferente, mas compara. Pelo menos eu não comparo nada, cara. Eu gente, também nunca comparei mulher com minha isso com... Isso é uma perca de tempo total, cara. Pra que tu vai comparar alguma coisa? Não, mas vocês não chegam, tipo, vamos sentar e comparar, igual a mulher faz. Mulher chega pra sentar e comparar. Homem não. Olha a revelação. Vocês estão numa conversa informal, mas vocês comparam sem dar bandeira, entendeu? Mas compara do mesmo jeito. Vocês só não comentam sobre. Vocês comparam e não comentam. Mulher compara e comenta. É isso. Esse é o mistério. Eu não comparo nada, nem comento. O mais polêmico da história do meu podcast, viu, cara? Cash mamilos isso, né? Mamilos. Só muito polêmico. Mas, cara, assim, eu não quero filosofar muito, como eu sempre faço. Na verdade, como eu sempre tento não fazer nesses casts, né? Mas, cara, comparar, todo mundo compara, entendeu? Agora, o negócio é comparar diretamente com a pessoa. Chegar, ai, meu namorado fez isso, entendeu? Ah, o outro chega, nossa, meu namorado não faz nem metade disso, entendeu? O homem não faz isso. Nunca. Nunca, já... Se o homem faz isso, o outro vira assim, ih, rapaz, sai fora, meu irmão. Que isso, entendeu? Pô, até porque o homem é aquela, né? Vai esconder o ouro, né, cara? Exatamente. Ah, porra nenhuma, você comenta assim, ó. Já cansei de ver isso. Pô, fulano faz não sei o que, não sei o que lá. O cara é mesmo. Aí, tipo, o outro cara continua. Só que, tipo, não comenta, só conta a situação. Aí o outro cara vem e fala, pô, meu namorado fez isso e tal. Isso e tal. Aí acabou e muda de assunto. Mulher não, mulher já faz isso que o Daniel falou. Que é chegar e falar. Ah, entendeu? Mais fofoquinho. Não. Imagina. Eu vou falar, vou dizer que nem nosso amigo ontem. Eu continuo achando que é totalmente diferente. Eu continuo achando que é totalmente diferente, perfeito. Quê? O argumento máximo. Melhor argumento possível. Eu continuo achando que é exatamente diferente. Eu vou passar a usar isso. Exatamente. Eu continuo achando que é isso e pronto, acabou. Não tem mais assunto. Então, gente, uma coisa assim que eu sempre tive muita curiosidade. Por que só aqui, dia dos namorados, no dia 12 de junho? Isso é uma coisa que me intriga. Tinha que ser igual ano novo, pra todo mundo igual. Não tinha que ter esse troca-troca. É porque... Opa, troca-troca. Feriado comercial, rapaz. Em outubro não tinha feriado nenhum. Exatamente, mas é verdade isso. O que o Jordano tá falando é verdade. Isso tá comprovado, cara. Porque assim, não é só o dia dos namorados que se muda no Brasil, cara. O dia das mães também se muda. O dia dos pais também se muda. O dia das crianças. O dia das crianças também. Prol do comércio, cara. Exatamente. Justamente. E tudo a ver com a nossa cara mídia capitalista e o caramba, essas coisas todas que ninguém vai falar aqui, eu acho. É. Okay. Aproveitando que a gente tá falando de dia, que a gente tocou no assunto de dia dos namorados em outubro, dia das mães e tal e tal e tal. Já que tem tanto dia pra todo mundo, velho, por que que não tem o dia dos filhos, cara? Pra quem não namora, pra quem não é mãe, pra quem não é pai. Basicamente pra quem não é nada, é né? Criança, porque todo mundo, cara, é filho. É, que é tipo a gente, cara, porque assim, eu não namoro, cara, pelo menos não ainda. Opa! Epa! Eu não sou criança, cara, eu não sou pai e nem sou mãe, cara, então fica difícil, né, chapa? É, Jordan, eu acho que o mais difícil daí é você ser mãe, porque assim, pai você pode ser no momento que você começa a namorar, entendeu? E, sei lá, criança, todo mundo já foi, mas ainda tem alguns que continuam sendo. Mas mãe já não é assim, né? Ah, cara, mas eu ainda sou a favor do dia do filho, cara. Até dá pra ele ser mãe. Depois de umas certas cirurgias aí, ele vira uma mãe. Eu prefiro não falar uma coisa complicada. Não, cara, não. Tipo, o nosso líder tem um relógio dele que toca todo dia, macho, pra ver se vai pra ele se lembrar. É claro. Não vai acontecer isso. Jeito nenhum. Só isso. Eu ia falar que eu tenho até que botar meu celular pra carregar, cara. O problema é se o celular carrega e alguém liga pra ele, né? E, tipo, o nosso líder some daqui. Mas, enfim, isso não é papo para esse cast. Se você quiser escutar isso, vocês falam. Mas, cara, por que que não tem dia dos filhos, cara? Porque todo mundo é filho, né? Eu acho que imagina! Eu acho que é por isso que não tem dia dos filhos, entendeu? Se todo mundo é filho, não tem como marcar uma data em algum mês, em algum lugar. E também cada mês já tem um feriado, entendeu? Não precisa de mais um. Exato, cara. Não, imagina isso. Imagina, tipo, um dia comercial onde todo mundo vai pro shopping, entendeu? Fazer suas compras. E todo mundo é filho, cara. Então todo mundo vai receber presente. Que absurdo é isso? Não, mas, tipo, tem dia da avó. Dia do avó, dia da avó. Ninguém dá presente pra avó, pra avô no dia da avó, no dia do avô. Tipo, não, falando... peraí, tem dia da avó? Vocês não sabiam que tem dia da avó. Tem. Tipo, tem. O dia da avó. Mas da... Tem eu não dia sou, da cunhada. Tá, tá. Ok, ok. Dia da cunhada. Ok, mas não é uma data comercial, né? De, tipo, do caramba e tal. Porque, pô, tem o dia do apicultor, cara. Tem o dia do sei lá, do... Não sei. Não, mas... Pode o estrado... Mas segmento, pai, mãe, criança, avó, avô, entendeu? Também tem dia, mas filho não tem. Até avó e avô tem dia, só filho que não tem, entendeu? Ah, cara, estudante tem dia, cara. Ah, estudante, o dia do estudante é todo dia, rapaz. Todo dia o estudante vai lá, se ferra, estuda, toma, até pau na prova. Vou falar em estudante, sim. Poxa, lembra daquela época que você tinha aquele seu namoradinho, aquele seu amorzinho, seu primeiro amorzinho? Como foi isso? Ai, Deus. Oh, Lord. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Poxa, gente, ninguém teve um primeiro amor? Mentira isso, tanto de calor. Ai, velho, é porque assim, é complicado falar de primeiro amor porque você não está mais com ele, né, cara? É, sim. Tá, vamos dizer, eu tive um. Peraí, vambora, vamos começar. Tive um, deixa eu ver onde foi. Não pode dizer que foi com o Hitler, cara. É, o Hitler não pode, não. O Hitler não vale, cara. Ai, mas ele foi primeiro. Ah, então veio Napoleão Bonaparte primeiro, né, Vitor? Não, veio o Hitler primeiro. É. Veio o Hitler primeiro, peraí, calma. Depois vem Napoleão. Aí depois vem o Vitor. Sim. Olha só a revelação, então. Rapaz, cara. Que meu isso, Deus. Que você falou que... Vocês estão me perturbando, então. Vocês querem falar do primeiro amor de vocês, então? Aí eu não falo do meu. Simples. Não, cara, pode não, falar. Não, não, você me perturbou, agora você vai falar, Daniel. Vai lá. Onde? Não, cara, você. Não, você tirou, cara. Eu vou chegar aqui e vai falar. Vai mandar o papo reto. Aí tu vem com esse... Puta, ia abrir o coração, você, Daniel. Cara, eu ia abrir não, uma coisa que eu nem... Abre seu coração, cara. Não, cara, fala você abre agora. Abre seu sístole de ástole. Dá aí, o papo, cara. E não enrola. Não, agora você vai falar. Porque você me interrompeu. Hunter, pare de mimimi, Hunter. Você é o cara que, tipo, menos medo desse cast tem, Hunter. Eu sei, cara. Por isso que eu ia falar. Mas não chega e me corte desta forma. Meu Deus. Sim. Enfim. Então, galera, vamos nosso amigo Hunter está de TPM hoje, entendeu? Já deu pra ver. Então, eu vou ter paciência com ele, ele vai ter paciência comigo, e todo mundo vai ter paciência aqui, porque isso tudo é uma paciência engraçada. Então, vambora. Frisch, cara, agora. Ah, tá. Foi primeira série, filho. Uma guria que eu lembro até hoje, ó. Ó. Cabelos negros. Ondulados, olhos castanhos claros. O nome dela era Suzane. Cara, ela era linda, cara. Linda. Não vou continuar. Rolou alguma coisa ou não? Mas rolou alguma coisa? Rolou pelo menos aquele namorico de criancinha ou não? Não. Caraca, rolou alguma coisa. Tipo, primeira série, pô. Ah, cara, mas nem sei nem. Isso é fácil. Tipo, ei, abre, mas tem primeira série que rola, hein, velho? Cara. Não, cara, não rola nada. Sabe que rola uma pressão, viu, chapa? Nada sexual, cara, mas assim, rola uma pressão, cara, porque... É. Eu a passei por rolou, isso já, velho. Foi tenso. Então, como eu estava dizendo, foi isso, cara. É, basicamente foi isso mesmo. Foi porque... Eu acho que um gostava do outro também pelo visto, né? A gente se dava muito bem. Andava pra cima e pra baixo. Tinha até mão dada, então, no meio. Blá, blá, blá. Mas conte aí, ô Jordano, você falando aí. Eu falo assim, porque na minha época, cara, quando eu era pequeno, eu lembro de uma garota que ela era filha da melhor amiga da minha mãe, entendeu? A gente estudava junto e tal. E sempre teve aquela brincadeirinha, ah, e tal, quando vocês crescerem, vocês vão se casar e não sei o quê. Só que a guria, não só ela, cara, eu também fui botando isso na minha cabeça e eu tinha isso como verdade, entendeu, cara? Então, assim, a gente andava de mãos dadas no colégio e tal, aquela brincadeirinha e tudo. E, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer dela, cara, exatamente por isso. Acaba que foi o minha primeira queda, né, cara? É, tu também teve a primeira queda. Todo mundo teve a primeira queda. A primeira de muitas, meu caro Guido. Agora conte-me você, Dani Hell. Diga tudo e não esconda nada. Cara, tipo, quem escuta os casts já sabe que tipo, a vida do nosso Hell, no caso sou eu, não sei porque eu tô falando em terceira pessoa, que nem o Pelé, mas tipo, é um passado misterioso. É óbvio que aconteceu, tipo, em Portugal, né? Obviamente. E pois é, né? Assim, podia ser na Líbia, né? Mas não foi na Líbia. É, foi em Portugal. E eu não sei exatamente, assim, tipo, foi na primeira série também, acredito eu, assim, uma menina loirinha, bonitinha, de olho azul. E, sei lá, foi isso, cara, eu era afim dela, só que minha juventude foi muito mais inocente, a gente nem pensava em nada disso, nunca andei de bombada com ela, ao menos não nessa época, né? E, não sei, foi interessante se você pensar, porque a gente brigava de lutinha. É isso. Mas, cara, isso é até interessante, porque, assim, eu falei desse no amor da primeira série, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma mistura, sabe, assim. Que? Eu gostava dessa menina, mas, é sério, eu gostava dessa menina, mas chegou uma outra e eu fiquei assim, tipo... Faltando salário. É, tipo, isso na primeira e segunda série, sabe? Nossa. Aí, era tipo os opostos, sabe? Uma era loira, outra era morena. Tipo, uma era toda patizinha, a outra era tipo Maria Rapaz, sabe? Uhum. Era bem interessante, era engraçado isso, era bonitinho. Não, maneiro. Então, né, eu acho, e você? Eu acho que eu sobrei, eu acho que vou ter que falar. Assim, meu primeiro amor foi bem ruim. Bem ruim mesmo, porque quando eu era criança era tipo aquelas crianças meio excluída da sociedade, que era as crianças todas erradas. Todas as crianças magras eram gordas. Todas as crianças eram... Enxergava bem, usava óculos. Eu era dessa. Já gostava de um menininho que todas as outras meninas gostavam. Ele era meio japonesinho. Tipo, ele tinha o capeta no corpo, né? Mas... O que acontece, né? Fazer o quê? Mas aí foi mais ou menos assim na CA. E da CA, mais ou menos até a terceira série, assim, que foi quando a gente estudou juntos, assim, no período que a gente estudou juntos. Então, aí era aquela coisa, né, foi, tipo, da CA até a terceira série, mas nunca, tipo, nem mãozinha dada, nem nada, me desprezava completamente. Eu também encaro como se fosse meu primeiro fora, porque... Tadinha dela, que dó. Tadinha nada, tinha que levar na cara pra aprender. Que isso, cara? Tá, por que, Vini? Por que essa revolta toda, cara? Que revolta, cara? Só falei a verdade. A gente só aprende assim. Senão, não tem como aprender de outra forma melhor. Mas é verdade. Só aprende apanhando mesmo. Exatamente, a gente só fica mais forte desta forma. A Preta é prova disso, cara. Levou um tapa do primeiro amor dela aí, ó. Levou um fora. E hoje é a única aqui do cast que tem algum relacionamento sério, né, cara? Verdade. É verdade, cara, que absurdo isso. Por isso que eu disse, cara. Ela tinha que levar na cara mesmo pra aprender. Levou na cara. Zoei isso aí. Eu só te digo uma coisa, cara. Oi. Lei Maria da Penha. E tu acha lá que eu tenho medo da lei da Maria da Penha, do... Ih, rapá, travei que eu não sou resto das leis. Mas enfim, tu acha que eu tenho medo, rapá? Não tem resto, meu chapa. Tipo, é só olhar aí Maria da Penha. Você não tem que dar tipo, o nome todo dela, sabe? Rapá, eu não tenho medo da cana. A cana, eu moo e tomo. Acabou, rapá. Tá ligado? Ok, tá bom. Tá bom, né? Ah, rapá, tem medo da cana, o quê? Mas é que vocês não falam das primeiras experiências, assim, a primeira a sério. Olha, primeiro o quê? A sério. Porque assim, a gente falou de amorzinho de criança, blá blá blá, não sei quanto. Mas tem um momento que o negócio fica sério, galera. Quando foi o primeiro namorado sério, assim, que vocês tiveram que mostrar pra sociedade, o caramba? Ah, minha primeira namorada séria, cara. Terceira série que... minha. Não, eu tinha 15 era anos sério? Já, sério mesmo, foi... 15 não, tinha 15. Foi no meu primeiro ano já, cara. Cheguei no colégio novo e tal, negócio muito interessante e acabou que rolou, mas sem futuro. KRL pra tu, cara. Bem, então, meu primeiro namoro sério foi quando eu tava mais ou menos, acho que na sexta série, foi com um amigo meu do colégio e... Ah, e a gente namorou e acabou, depois de um tempo, porque ele gostava de outra. Safado. E você, nossa, cara, Léo? A Preta só tem história trágica, cara. Né? Mas eu que terminei. Ah, não, tá, mal. Pra falar, minha foi terceira série, terceira, ó. Como assim, seu precoce? Eu terceira. Também tava de outra, então... Terceira? Não, foi quarta, não, foi terceira mesmo. Foi de terceira. Rapaz, é que vocês, cara, fizeram tudo, eu acho que... Não, enfim... Foi terceira série, velho. Só que no final eu que terminei, cara. Ó, porque era muito ciumento, cara. Muito chato. Perturbava muito. E eu, com a minha paciência divina, virei e falei, ah, vai se ferrar, cara. Acabou, tchau. E foda-se aí, cara. Cara, eu fico imaginando, cara, uma criança da terceira série. Não, imagine, tendo cara. Tendo ataque de ciúmes, cara. É, uh-huh. Imagine foi. Isso, cara. Nem eu sei como era isso, mas tinha. Mas, cara, tipo, já que vocês falaram disso, era exatamente o que eu tava falando, cara. Assim, eu vi, quando eu estudava no colégio, eu vi uma briga de dois garotos, né? Tipo, eu não sei como é que se chama, do jardim, né? Aí um virou pro outro, ah, seu bebê. Aí o outro respondeu, não, peraí, depende do B. E eu fiquei como assim, cara, como assim, velho? Como assim, cara? Nossa. Então, cara, nossa. Eu falo... Velho, essas crianças de hoje estão muito evoluídas, cara. Meu irmão tem o quê? Meu irmão tem 12 anos, cara. 12 ou é 13, alguma coisa assim. Velho, ele já... Peraí. Você não sabe a idade do teu irmão, cara. Ah, eu confundo, cara. Ei, okay. Acho que ninguém é obrigado a saber a idade do irmão, né? Né? Muito mal a nossa, né? A gente sabe, né? Eu tava dizendo pra todo mundo, cara, que eu tinha um ano a mais do que o que eu tenho, cara. Então, assim, a idade do meu irmão é tranquilo, velho. Aí, voltando ao assunto, né, cara? Meu irmão, 12 anos, cara. Eu vou dizer que meu irmão tem 12 anos, acabou. Meu irmão com 12 anos de idade, velho. Minha mãe foi chamada no colégio, né? A gente sem saber o porquê que ele foi chamado no colégio. Quando ela chega lá, ela descobre que a diretora... A diretora, não, a professora tirou ele de sala porque ele estava debaixo do birô se beijando com a menina, cara. Que isso? Nossa! Que é isso pra uma criança de 12 anos, cara? Pois é. Gente, meu primo tem 4 anos e já tem namorada. O quê? Meu primo tem 4 anos, ele já tem uma namorada. Mas... Sabrina. Opa. É o nome dela. Nossa. Mas pelo menos nisso vocês têm uma notícia boa, né? Pelo menos vocês não sabem que ele não é do lado roda da força, né? Pelo menos sabe. É. Pelo menos isso. Ele já falou que quer casar com a Sabrina. Né? Ah, cara, sendo irmão do Jordano, cara, ele tem que dizer muito macho também. Então, tipo, não tem essa não. Sei, cara. Sei. Tá no sangue. Mas pelo menos isso já é, né? Já alivia a barra. Porque imagina o irmão do Jordano sendo rosa. Exatamente. Não tem como não. Né? Enfim. Ah, cara, eu tô preocupado, sinceramente. Vou até falar pra vocês, cara, porque assim, minha irmã tá com 10 anos, cara. E ela vai chegar nessa fase, cara. As crianças estão muito paradas hoje em dia. Eu vou ter que matar algum. Entendeu? Então, é aquilo, galera. Se eu sumir do cast, vocês podem me procurar em Bangu 3, que eu vou estar lá. Bangu 3? Não, rapaz. Só vai pra lá se tu quiser. Se tu não quiser, a gente faz a trama aí, rapaz. Acabou. Opa, Rio de Janeiro é nosso. Rio de Janeiro é nosso de uma semana. É nóis, então. É nóis, ó. Já sabe que é revolução. Partiu do RJ, pega a BR inteira. Isso aí, meu irmão. parada é nossa aqui, rapá. Nós que manda na parada, é nós que voa, ó. Fechou o bonde já, fechou o bonde. Isso aí. Nós que voa. Já que a gente tá falando de primeiro amor, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim da coisa, cara coroa. Então, qual foi o primeiro fora de vocês? Posso cara, falar? O primeiro fora... Quer falar? Deixa... Fale, fale um. Você fala, abre seu coração para o mundo. O primeiro, cara, ó, foi na oitava, ó. Que dói até hoje, cara, não brinco. O primeiro, pior, porque se fosse só simplesmente um não e tchau, cara, tá tudo bem, mas não foi, cara. O pior que foi chegar, não foi nem responder e falar que já tá ficar com o outro, sabe, na tua frente, sabe assim? Sem nem tá nem aí pra tu? Bem nesse nível. Como assim doeu, cara? Tu é quem disse que tem que apanhar mesmo, cara? É, tem que apanhar mesmo. Não, doeu nela. Doeu nela. Exatamente. Você levantou o quê? Você não quer ficar comigo? Então toma! Você tá achando que é o quê, rapá? É assim. O problema foi depois eu ficar quase um ano inteiro suspenso, né? No arrancar uns dentes, um pouco de sangue lá, uns dentes, o ano, né? Ô, vexame. É a vida. É, vamos avisar que assim, o Hunter é um personagem, tá? Ele realmente não fez isso. A menina está ilesa. Ele provavelmente chorou no banheiro, não sei. Então, é isso. Só para deixar claro, né? As pessoas às vezes esquecem, não sei. Ninguém quer nenhum processo de novo aqui, né, meu Deus? Não, cara. Melhor, mas a culpa foi sua, cara. Porque eu tava falando. Aí você quis meter o personagem no meio. Aí eu tive que acompanhar a história com o personagem. Aquilo lá a galera entende, a galera compreende. Relaxa. Eu espero. Agora foi isso, cara. Deixa eu falar do primeiro fora logo, cara, que é muito doloroso, cara. Você é doido, primeiro pior fora, meu, cara, eu acho... Pior que o cara, meu? Cara, velho, eu acho, tipo assim... Eu acho, cara, eu acho que depende, né? É ponto de vista. É, cada um sabe o que é que sofreu, né, cara? Cada um... É cada um. Quando eu era guri, velho, eu tinha dois amigos inseparáveis, cara. Até que chegou uma vizinha nova, cara. E essa menina, cara, era a coisa mais linda do mundo, velho. E tipo, eu e meus amigos, meus tais amigos, a gente acabou que ficou um contra o outro, velho, competindo pra ver quem que chegaria primeiro nela, cara. E pra tristeza geral da nação, né, cara, ela ficou com o meu irmão mais velho, cara. Então, tipo... Caraca, cara. Eu sofri pra caralho, velho. Eu tenho um irmão mais velho, cara. Epa, casado, já tem filho e tudo e tal. Que é isso? O irmão mais velho foi... Faturou, cara. Faturou o amor da minha vida, cara. Que... Foi pegar pra criar. Então, assim, velho, se eu tô dizendo que doeu, é porque doeu, cara. Porque eu chegar assim pra ela e... Quer namorar comigo? Porque criança não fica, né, cara? Criança vai logo namorando. Quer nem saber. Aí eu, ei, quer namorar comigo? Ela, não, bebê, você vai encontrar alguém que goste de você e tal, e tal. E três noites depois, lá, eu já me recuperando do choque, né? Eu vejo aquela cena, cara. Triste, cara, é triste. Que cena, Jordano, que você viu? Do meu irmão escorando ela na parede, velho. Eita. Na sombra, no escuro, velho. Eita. Ah, velho, mas comigo foi a mesma coisa assim, só que instantâneo, sabe? Não foi nem a resposta que teve, cara. Você ainda teve uma resposta doce, velho. Comigo não foi nem uma resposta doce, cara. Foi... Cara, não foi, cara. Foi só... Tchau. E já tava com o outro lá, escorado na parede. E tipo assim, você que se foda aí. Vai caçar outra. Hã? Vai caçar outra. Tipo, olhou, desprezou e saiu andando. Uhum. É, cara, sei lá, tipo, é bizarro essa coisa de fora. Ai, ai. E os seus fora, cara? Tá faltando o seio da preta. Exatamente. Pois é, cara, assim, como é que eu posso dizer isso sem me afetar, cara? Eu dou meus próprios fora, entendeu? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito metódica, sabe? Eu olho assim, eu, pô, isso aqui vale a pena, não vale a pena e tal... E durante muito tempo, cara, assim, talvez eu vá tomar meu primeiro fora agora, porque eu nunca tomei fora. Então, cara, eu vou dizer uma coisa pra tu, pra te animar um pouco. Valeu a pena, cara, tomar aquele fora que eu tomei. Senão eu não seria quem... Certeza. Hã? Com certeza, aí você tem experiência agora. Eu fico imaginando eu tomando um fora agora, tipo, começar a chorar, sabe? Eu tomei um fora. Não, não rola. Ah, coitado. Ninguém vai olhar pra minha cara e tipo, pô, como assim, meu jovem? Como assim? Tá errado isso. Muito errado. Tá errado. Muito errado, cara. Porra. Ai, ai. E o então... seu, Preta? Ah, não, a Preta já falou, né? Não, falou não. Ah, falei, meu primeiro falou, fora foi cara. Fora trocado. Eu que dei o primeiro fora, entendeu? Eu fui a autora. Eu nunca dei o fora primeiro. Não, você tomou o fora, cara. Do seu primeiro o grande amor, que você disse que nem andar de mão dada com você ele queria. Verdade, ah, ó. Isso. Se foi em relação a isso, foi. Ah, não foi ruim, não. Vale a pena, porque... assim... de quando chegou assim no final do ano, né? Tipo, terceira série... eu passei ele aqui. Então, me pedi contato e caguei. Ah, caguei de situação. Não sentou muito, não. Uma cumba muito bem feita, né? Essa, cara. É, uma cumba de preta braba. Contra mim, isso não funciona, não se preocupe. Nem adianta tentar. Eu não sei se funciona, né, cara? Porque, assim, demorou 2 anos pro cara repetir, né? Ah, mas foi, assim, acho que na terceira série foi o auge, entendeu? Eu já tava cansada. Dele me desprezar. Caraca, ele ficou te desprezando por 3 anos? Aham. Meu Deus, cara. E ainda assim, meus caros ouvintes, ela é a única aqui que tem namorado. Ah, e um namoro sólido de 5 anos. Uhul. Parabéns. Muito obrigada. Ou eu deveria dizer pêsamos, meus pêsamos pra você. Ih, meus pêsamos. Tá aí sozinho, calhado, sem ninguém. Haha. É, se você quer pensar desta forma, pode pensar. Se você quer se sentir superior, sinta-se à vontade. Porque a verdade só eu sei, mas ninguém sabe. Então, onde? Boa sorte. Opa. Ué, não estraga os sonhos das menininhas inocentes. Se só você sabe, é claro que ninguém sabe. Tudo bem, deixa ela acreditar. Tá bom. Ah, cara, e pra galera que tá encalhada, que tá escutando esse cast, qual a sugestão da gente, que a gente pode dar pra eles pro primeiro encontro, cara? Pra não fazer merda e sustentar a namorada ou namorada aí. A namorada, porque quem faz o serviço é o homem, cara. Opa! Eita! É. Ou tu vai bem dizer, Preto, que é tu quem leva teu namorado pra passear. Ai... gente, eu levo, mas... No primeiro encontro. Ah, no primeiro encontro, como é que foi? Não. É, você pode discorrer sobre isso. Como é que foi o primeiro encontro? Gente, meu primeiro encontro foi no shopping. E foi errado, gente. Foi normal. Foi ao cinema. Depois a gente lanchou. Foi um primeiro encontro simples. Um encontro comum. Tipo o primeiro encontro de filme. Assim. Não teve nada de... oh, meu Deus. Entendeu? Claro que eu fiquei, tipo, super ansiosa. E durante o encontro eu fiquei calma. É, e você, Jordan? Num encontro seu? Ah, cara, eu não posso falar o meu primeiro encontro porque... tipo... é, eu tenho um padrão a seguir, entendeu, cara? Então, assim... eu já tô falando demais, cara. Alguém pode me queimar com isso. Beleza. Mas, assim, tudo bem. A dica que eu posso deixar, cara, pra pessoa, um negócio que funciona, cara, é o quê? É, primeiro encontro, você não conhece ela, cara. Você tá indo pra conhecer mais intimamente, digamos assim. Então, você não quer um local com muita gente e nem quer um local onde seja desviada a atenção dela. Você quer um local pra poder conversar com ela, cara. É, então, assim, cinema, shopping, não é o meu tipo de problema pro primeiro encontro, cara. Isso é segundo, terceiro e por aí vai, quando você já tem papo, quando você já tem o que conversar. Antes disso, não, leva ela pra um canto mais tranquilo, leva ela pra uma praia, leva ela pra sei lá, cara, vai passear com ela, cara. Não vai assistir filme, não vai pra um show, não vai pra uma boate, não vai pra um restaurante que não rende não, cara. Que isso, gente? Como assim? Se a pessoa é gente boa e se ela se encaixa com você, em qualquer lugar vai dar certo. Mesmo sendo no primeiro encontro. Porque, tipo, se você é um for... romântico de... tipo, se você for daqueles que, tipo, fala pra caralho e a pessoa muda, tipo, no primeiro encontro, independente do lugar, isso vai acontecer, entendeu? Eu acho que o lugar não influencia. A não ser que, pô, tipo, no primeiro encontro, você vai levar ela pro puteiro, não vai rolar, entendeu? Que isso, cara? Tem que ser o Como lugar assim, decente. Preta? Que isso, Preta? Que isso, Preta? Ai, meu Deus. É só um exemplo, né? Tem gente que precisa dar essa orientação. Meu Deus do céu. Não, cara, eu não sei. Tipo, o cinema sempre funcionou pra mim, cara. Eu não tô entendendo essa tua lógica. Cara, cinema... Cinema funciona... Cara, cinema funciona até quando eu não quero. Entendeu? Ah, mas aí, chapa, então... é quando o negócio tá ganho, né, já. Porque é aquele negócio, quando você vai sair pela primeira vez com uma gatinha que você demorou pra conseguir convencer ela a sair com você e tal, você ainda vai ter que trabalhar em cima daquilo. Você ainda vai ter que lapidar o seu... objetivo, cara. Nossa, bonito. Lapidar o seu objetivo. Ó, tá poeta. Tá poeteiro. Aí, tá é, mas você não falou, então, que tipo de programa você faz, né, João? Não, eu falei, cara. Eu falei que é muito mais jogo levar pra uma praia, pra uma praça, sei lá, pra uma exposição de alguma coisa. Nossa. Vamos no Museu de Arte Moderna. Não, cara, mas tipo, tu já levou alguma menina na exposição de fotografia? Cara, é fantástico, velho. Caraca, olha, eu não tinha pensado nisso, cara. É, pois é. Eu faço dever de casa, cara. Que é isso, menino? Nosso líder sagaz. Tá. Quem mais? Você, Daniel. Daniel, dê continuidade aí, por favor. Não, cara, foi o que eu te falei, cara. Pra mim, cinema sempre funcionou muito bem, entendeu? Pô. Basicamente, é porque assim, eu adoro cinema, cara. Então, tipo, eu vou ao cinema com... Muito bom. Encontro, com gente que não encontro, entendeu? Com gente com quem eu só quero ir ao cinema, com gente com quem eu falo só porque a pessoa tem tempo livre pra ir no cinema, entendeu? Então o cinema funciona muito bem pra mim. Uhum. Nunca tive problema com cinema. Eu acho que ninguém nunca teve, né, cara? Ah, cinema é sempre bom, né, gente? Mesmo que o filme seja ruim, você fica reclamando que o filme é ruim e acaba zoando o filme todo. Acho sempre o cinema uma boa pedida. Não, não adianta. Eu continuo não achando, ainda acho muito comum, então... É, Jordano... É pessoal. Tá, graças a Deus o nosso líder não disputa mulher com nenhum dos dois aqui, porque o líder mora no Ceará e a gente tá aqui. É, carioca. É, pois é. Então, cara, já que a gente tá falando sobre isso, sobre o lugar, primeiro encontro... Sabe o que eu vim pensar aqui agora? E o que acontece se você não tem uma namorada? Ou se você tem no dia dos namorados, cara? Você realmente vai sair pra algum lugar, uma pessoa? Ou o que você vai fazer? Se você tem namorada, uma namorada, né? E se você não tiver também, o que você vai fazer? Sério? Se você não tiver, velho, não saia de casa, cara. Não, gente, é justamente o contrário. Se você estiver namorando, você fica em casa. Porque em nenhum lugar você vai encontrar. Se você for no restaurante, não vai ter mesa pra dois. Se você for no cinema, não vai ter dois lugares um do lado do outro. Se você for estacionar, não vai ter vaga. Tipo, tudo é ruim no dia dos namorados, entendeu? Tudo tem fila, deu triplo do preço. Então, se você namora, você fica em casa. Se você não namora, você sai. Que mesa pra um vai ter, mesa pra cinco vai ter, agora mesa pra dois nunca vai ter. Vai sempre ter uma vaguinha, uma cadeirinha no cinema, sabe? Essa é a vantagem. No dia dos namorados, inverte a situação, entendeu? Se você namora... É um ponto de vista interessante, viu, cara? É, exatamente. Muito bom, tá? Muito boa. Muito boa. E quando você não tem ninguém? Ah, quando você não tem ninguém... Diga aí, Jordano. Deixa o líder contar essa aí, Preta. É, lança essa aí, Jordano. Fala aí, líder. Quando não tem ninguém, cara, eu nem sei, cara, eu prefiro não sair, eu prefiro evitar locais movimentados, porque, assim, é complicado, velho, a não ser que você vá correr atrás daquela 0800 desesperada que sempre tem em algum canto, entendeu? 0800. Mas é isso, cara, eu prefiro ficar muito em bom, casa, cara. Vou curtir o meu computador... Eu fiquei imaginando o papo do nosso líder, tipo, pra uma 0800. E aí? Tá sozinha nesse dia do namorado? 0800. Tô. Você manda. Quer ser minha namorada só por hoje? Você chega a mandar uma assim, ó, hoje eu tô bem sozinho, viu? Tá aí, chama. Começa a desenrolar até narrador. Meu Deus, Guido. Douglas, o Lord. Mas deixando isso de lado, o que fazer, do que não fazer, a gente vai passar agora algumas dicas pra vocês de como vocês devem escolher o seu namorado ou sua namorada no futuro, entendeu? Então, assim, primeiro, pro público masculino saber como escolher a namorada ideal, né, cara? Então, assim, eu vou ser logo bem claro. É comparar com um carro, né, cara? Você quer escolher uma namorada, você tem que comparar ela com um carro. Você tem que fazer o quê? Primeiro, verificar o design. Né? Deve ter design é muito importante. Tem que ter airbag. Você tem que evitar aquele modelo perua, porque ninguém gosta daquele tipo de carro. Claro que não, cara. É horrível. Vale a pena. Outra, você tem que verificar o ano, né, cara? Pois é, né? Porque... não pode ser um ano muito velho. Também nem muito novo, né? No caso, o carro zero não é legal, né? Carro zero ainda precisa de uma maciada, né, cara? Pois é. Carro zero não pode, tá errado. Tá errado isso, cara. Tá errado. Você tem que estar conservada, já que o carro não vai ser zero, né? Tem que ter aquele carro conservado. Tem que ser um seminovo. Hã? Tem que ser um seminovo. Um seminovo, exatamente. Tem que ser bom de curva, né, cara? Tem que ter uma curva muito boa, senão é um problema. Como eu falei, já tem que ser macio. Tem que ter você aquele airbag duplo frontal. Claro, a segurança. Tem que fazer pouco barulho, esquentar rápido e o mais importante tem que ser econômica, cara. Econômico, cara. Não pode ser movida a álcool. Fique longe do álcool, cara. O álcool é o seu inimigo. Ela completar 5 dessas 9 dicas, cara. Então, assim, caso com ela, porque tá perfeito o negócio. Tá ótimo. É, de fato, de fato. E assim... não tem nem o que dizer, cara. Só pra constar pelas meninas que escutam o blog, né, e o podcast, isso também vale pra homem. É a mesma coisa. Todos esses itens servem também para os homens, então... Não, pra homem, o negócio tem que ser diferente. Porque, primeiro, pra comparar eles com o carro, você tem que fazer o quê? Você tem que verificar o interior, né? Você não pode se iludir com o design. Exatamente. Design sempre me engana. A história já é outra agora. Você tem que verificar o ano. Que nada. Você verifica o ano e o design também. Não é qualquer design que agrada, não. Você tem que verificar o interior do homem, cara. É o importante, é o interior do carro. É importante, cara. Design é foda, você não entende. Você não entende do assunto, cara. Pelo jeito. Não é, Jorge? Por que será que todos os homens querem que só que verifiquem o interior e não o design? Por que será? Porque é foda, cara. Infelizmente é assim, mas a maioria dos carros, vamos dizer assim, né? Que tem um design muito bonito por fora, entendeu? Por dentro, não tem nada. Não tem. Exatamente. Então, assim, é bom você dar uma olhada. Às vezes, tipo, também não estamos dizendo pra você olhar um carro assim, tipo, pô, horrível por fora, entendeu? Tipo, luxuoso. Aí você dá uma chance por dentro, entendeu? Porque é o por fora que vai te... Digamos que vai te chamar. Exatamente. É, digamos que design não é tudo. Sim. Exatamente, design não é tudo. Entendeu? Tem que ver. Às vezes dá uma espreitada. Às vezes dá uma espreitada assim pelo vidro traseiro do carro, cara, é maneiro, pra ver que tem medo, entendeu? Pois é. Aliás, vidro traseiro não, calma aí. Retrovisor, vidro da frente, nada de vidro traseiro não. Traseiro não é contigo, né? É, vidro traseiro é proctologista, cara. Ah, entendi. Aí o que mais? Você tem que procurar um carro estável, que não balance a qualquer curva, né? Porque senão ele não vai servir para um relacionamento com você. Se declina com qualquer curva, se ele fica instável com qualquer curva, quer dizer que ele vai capotar uma hora. E quando capotar, Quem vai se machucar é você. Não, é assim. Tem que verificar se o carro tem direção hidráulica. Se tiver direção hidráulica, vai dar tudo certo, rapaz. Se não tiver, complicou, meu irmão. Exatamente. Você tem que obedecer ao comando com facilidade, né, cara? Não, não é com facilidade. Tem que ser paleado. Ele tem que ser ágil e não pode demorar para responder, cara. É, o problema é que o carro com direção hidráulica, entendeu? Se ele tiver muita direção hidráulica, aí ele vai ser um negócio mais assim, tipo, você pode até gostar do carro, sabe? Mas ele não vai gostar muito de você. Porque o carro fica assim mais leve, entendeu? Tipo, ele banda para outros lados, entendeu? Tipo, esse é o problema da direção hidráulica, sabe? Exatamente. Sim. Às vezes o carro tem um... Como é que eu posso dizer? Não sei. Ele tende pra lados que você não costuma ir, vamos dizer assim. Outra coisa, mas que mulher também sempre vê em carro, que acha bonitinho tudo, mas que a gente recomenda não seguir, você fuja do que é movido a álcool, viu? Que é movido a álcool, não presta, demora pra pegar. É, tem que evitar o quê? Tem que evitar os barulhentos, com roncos. E o mais importante, né, pra mulherada aí, tem que verificar a alavanca de câmbio. Né? Tem que ser de agradável manipulação, você faz o teste, você ligada com facilidade, se costuma emperrar, então. Fica a dica aí, né? Se ele emperrar, cara, se ele emperrar, ele pode ser um carro. Exatamente. Entendeu? Ele pode ser outra coisa e você tá confundindo. Pois pode ser uma moto. Leve pro test drive, faça um test drive que dá certo. É, test drive. Tem que testar o motor também, né, cara? Se o motor se esquenta muito rápido, já morre. E mulheres, se vocês acharem um homem com 3 dessas dicas aí, já, você já agarra mesmo, viu? Só últimas não, porque senão fica tá difícil. Só 3? LOL. É, cara, mas sei lá, esse tipo de carro perfeito, ele tem que ter seus cuidados também com o interior, sabe? Não pode bater muito forte na buzina, sabe? Senão o carro começa chiando alto demais, entendeu? Aham. Sei lá, tem que ter cuidado, tipo, onde você mete o pé, o que você guarda dentro dele, entendeu? Tipo, mulher tem uma maravilha de ideia de botar coisa inútil dentro do carro. Aí, sei lá, cara, sei lá, é complicado. É, tem razão. Mas enfim, tipo, isso foi um trocadilho maneiro e tal, mas se você não entendeu nada do carro, volta atrás, pensa um pouquinho que não é difícil, sabe? É, faz uma forcinha, né, cara? Faz uma forcinha, entendeu? Tipo, é maneiro, é divertido, não sei. É isso aí, acho que não tem mais nada pra falar, tem, galera? É complicado, cara. Acho que tá todo mundo aqui meio triste já, ou não, não sei. Tem pessoas que estavam assustadas, que agora estão com medo desse cast. Tem outros ali que estavam desesperados e agora já estão respirando aliviado. Ah, tá tranquilo. Ah, é, gente, tá tudo tranquilo, tudo na paz. Mas sabe o que eu acho, meu caro líder? Diga. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trote habitual com a nossa convidada. Verdade. Ah. Sugestões para o nosso trote? Eu tenho. Já que a gente está falando aqui de dia dos namorados, não sei o quê, seria bem legal se ela fizesse agora, tipo, uma declaração de amor, sabe? Ah, gente, para com isso. Verdade. Vamos lá, Preta. 5 anos de namoro, rapaz. Então, é... Preta. Oi. 30 segundos. Então, eu sei que você se dedica muito, que a gente passou por alguns problemas, mas nada que não possa ser resolvido. E mesmo você roncando agora enquanto eu tô fazendo o cast, eu te amo muito. Tem mais 15, hein? Ah, não, gente, eu não gosto de falar, tenho vergonha. É por isso que é trote, olha. Ah. Mas valeu. É, valeu. A intenção é o que vale. Parabéns. Então, é. Tipo, como vocês viram, então, nossa preta, tipo, ela arrumou um carro que ronca, né? Ela tá namorando há 5 anos, então significa que isso é um dos poucos defeitos Elas podem aceitar. Mas é aquilo que eu falei. Teve três dos requisitos preenchidos, chapa, agarre, né? Não tem mais jeito. Já era, e é o que a nossa amiga preta faz aí. Então, justamente essa questão. Seguir essa linha de raciocínio aí, por isso que eu tô. Meus parabéns a você que consegue. Ó, e meus parabéns a ela que aguenta isso há 5 anos, hein? Parabéns. Obrigada. Preta tá casada e só não sabe. Verdade. Mas, então, tá chegando a hora de dar tchau. Eu não vou falar mais da hora de dar tchau, porque desde que tipo, a nossa convidada, a Brooks, resolveu tipo, dar um tchau dos Teletubbies, eu fiquei traumatizado. Né? Então, eu não sei, eu vou dar um tchau pra vocês, normal, e no final eu volto pra dizer o meu pai de galerinha com vocês. Então, tchau. É isso aí, galerinha. Vamos encerrando mais um cast aqui. E eu vou deixar, depois de ser demitido, rebaixado, humilhado, esculachado aqui, por esses meus amigos, né? Que não sei se são meus amigos, né? Porque fazer isso comigo, né? Mas, bem, eu vou deixar isso com o líder, que eu nem sei mais se ele é líder ou se não é, ou se é o réu que é o líder. Já tô confuso aqui nesse meio. E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido. Desejo aí a vocês um feliz dia dos namorados. Quem não tem namorada, arruma aí, que vale a pena. Tudo que a gente fala aqui é brincando. Então, assim, vale a pena você estar curtindo com alguém. E é isso. Não, não esqueça vale de pena, curtir não. No Facebook e mandar e-mails pra gente. E todas essas coisas que a garotada de vocês, que a garotada hoje em dia curte. Agora eu vou cortar o Jordano ali e falar, não, não vale a pena, realmente, não, não, não ouço o líder aqui, por favor, obrigado. Não, galera, vale a pena sim, o nosso Hunter, eu não quero mais discordar do Hunter, cara, porque ele tá numa crise de identidade bizarra hoje. Bizarra, ele tá sem controle hoje, cara. Exatamente, tá triste, mas enfim, vale a pena sim e vamos prosseguir. Então, gente, foi muito bom estar com vocês e adorei fazer o cast com vocês hoje. E pra todo mundo que tá solteiro, arranja um namorado e se não arranjar, tenta arranjar de qualquer jeito. E pra se não arranjar, aproveitem. Se não arranjar, apela pra dica do nosso líder, tipo, a 0800. Apela não, cara. A minha dica, cara, eu vou fazer um cast, cara. Eu vou fazer uma coluna no blog ainda, cara. De como pegar a mulher, cara. Caraca. Não, a gente já tem um status de blog machista pra caramba. Que, tipo, nosso primeiro cast, a gente falou de loiras, ruivas, morenas, etc. Um cast sobre apocalipse zumbi. Entendeu? Tipo, não tem um único cast onde a gente não seja machista. Aí o cara quer escrever uma matéria sobre, tipo, como pegar a mulher. Brincadeiras à parte, né? Eu não vou revelar o... Não revele os truques e macetes. Porque senão a concorrência fica grossa, né, do meu lado. É. E não se esqueça, rapaz, que você perde para mim numa competição aberta deste nível. Ai, meu Deus do céu. Esse eu vou tentar descontrolado mesmo, viu? Ah, que isso, o Inter tá descontrolado. Ah, vamos encerrar logo isso aqui, porque agora o cara deu pra tocar um funk ali doido. Ah, ninguém merece. Vamos encerrar. Falou. Foi mal, galerinha. Eu tava muito controlado até agora, então tchau. Tchau, gente. Oi, já deu tchau.